Tony, boa noite, o Gono 567 decolou. Cruza 1800 pés. Uno 567, contato radar, saída Gole, sobe a 360, vigilância. Saída Gole, 360, gol, Uno 567. Sulu 90 e voe para o aeródromo. November, torre no 86. 186, Eco Zulu November. Tô, Eco Zulu November, já avisou com o campo. Eco Zulu November, dá presente, autorizado prosseguir direto para a final da pista no 7, vento no 40 graus, 109, ajuste 10 no 4, Zulu November. Dá presente, final do ano 7, Eco Zulu November. Poderá presente direto de capa e te evita a salvação, senhor. Realizado. Prontado, obrigado. Realizado. Confio que tem a colada 10, direita, linda, depois de 20, com a mística no meia, e com a 37 no meio. Torre Salvador, muito boa noite, Guardião 03. Guardião 03, boa noite. Complete aproximação para a final do pista no 7. Reporte ao final de 2 milhas, cabeceiro no 7. Será o número 2 para pouso, bomba de pista livre. Vento, 130 graus. 1, 2, nós. 1 a dúzia de nós, ajuste 10 no 4. Guardião 03. 10 no 4, número 2 na aproximação. Reportará 2 milhas, 03. Gole para o Gol 567, já informações? Oi, Gole. Para o Gole, o Gol 567. Zulu November, tem autorizado pouso pista no 7, no 30 graus, no 4 nosso. Recife, 125, 1, alternando 133, decimal 25, gol 1601, obrigado. 3603, livre a descida para 2000 pés, 1014, autorizada final no 0. Na presente, 2000 pés, 1014, autorizado. Confirma autorizado essa? Confirmo! Ok, atualizado ILS X-Ray 10, da 3603, vai cruzar estabilizado. Oceania 6259, estacionado, pronto para o táxi. Nosso POB hoje à noite é de 126, alternando Galeão, autonomia de 4 horas. 6259, táxi autorizado, ponto de cara torre 198.6, ajuste 104, bom voo. Ok, resultado agora 104, está livre até o ponto de espera, chamando 186 até lá, muito obrigado, tenha uma boa noite, tchau, tchau. Obrigado. 940, coordene da, com a equipe de solo, Airbus da Avianca, iniciando o táxi à retaguarda, após o tráfego livre e seu pushback. Sete chama Centro Recife, 1288, alterno 260. 1288 no 260, vou no 567. Gente, Guardião 03, está autorizado pouso, pista no 7, vento no 20 graus, no 4 nós, Guardião 03. Livre pouso, reportará com solo controlado, 03. Boa noite. Salvador, Oceaner 6259, boa noite, ponto de espera da 10, pronto. Oceaner 6259, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, no 4 nós. Alinhar e decolar da 10, Oceaner 63, correção, 6259. Positivo. Voador, 1273, pushback, acionamento no 3. Falando em equipe de solo, tráfego da companhia retaguarda, assim que eu mesmo liberar a posição, autorizar. Aguardando 273. Guardião 03, no solo aos 37, trazado backtrack, pátio do Graal, estacionando em frequência. O Xené 6259, decola aos 37, controle 19.8. 19.8, muito obrigado, boa noite, até logo. Boa noite. Salvador, muito boa noite, é o Sanel 6259, decolado no perfil da EL. Sanel 6259, contato radar na saída da EL, sobe para o 3620, vigilância. 360, pode encostar alguma coisa? Autorizado, ponto de espera, torre 186, o ajuste na 0 no 4, bom voo. Linha 03, final, torre 186. 186, obrigado até já, tá 3603. 259? Siga. O que vai comprar? Mande aí. Se der pra encostar aí, vai dar El, qualquer uma Leda. Leda. Obrigado, amigo. Econômico. Siga. Vou Eudes. Muito obrigado, vai voar Eudes da presente 6259, obrigadão. Vou no lado 40, mantém um ponto de espera, aguarde para decolagem. Torre Salvador, boa noite, está 3603. Está 3603, autorizado pouso, pista no zero, vento no 20 graus, 1 29, ajuste no 0 no 4. Livre pouso, pista no zero, está 3603. Eu quase arremeti aí, já chamou várias vezes. Não, recebi a segunda vez agora, não é isso? Ah, tentamos 183, acho que não funcionou. Então tá bom, então. Livre pouso, pista no zero, muito obrigado, está 3603. Puxa. Uno 273 para o táxi com 141 a bordo, está com 2 horas e 50, está na cabina. Uno cabina 2:50, táxi autorizado no ponto de espera torre 186, ajuste no 0 no 4. 0 no 4, ponto de espera 286, torre gol 1273, obrigado. 3603 no solo 42, vou livrar direito no 21 no decimal 9. 219 direito, tá, 3603. Só título de curiosidade, o senhor falou que já havia chamado é 118.3, é isso? Afirmativo, umas 6 vezes. Não, é, a 118.3, essa frequência já existiu aqui há um tempo atrás, só que ela não existe mais não. Hoje a frequência que nós temos é 118.62 e a nossa alternativa é 118.95. Estou operando no momento agora é 118.96. 118.6. Afirmativo, obrigado, tá. 3603. Positivo. Voo 940, autorizada decolagem pista 10, vento 120 graus, 129. Salvador, boa noite, VSJET 5810, passando 220, restrito 150, posição Judas. VSJET 5810, ação de identificação, chegada Mari, dito 1050. Identificou Mari 050, VSJET 5810. Agora foto, boa noite. 1273, autorizado alinhar e manter. Ali manter, 1273. Chaname 259, chama Centro Recife, frequência no 251, alternado no 3325. 251, alternado 3325, muito obrigado, boa noite, 6259. Boa noite. Voo 940, decola 45, controle 19.35, bom gol. 0935, gol 1940. Controle Salvador, gol 1940, cruza 3000 na saída Leda, é, Dael, Leda. Gol 940, contato radar na saída da El, sobe o 360, vigilância. 360, o gol 1940. Autorizada a decolagem, vento no 20 graus, 129. Teve decolagem, tá, 190, 1273. 273, decola os 47, controle 19, decimal 35. Decimal 35, obrigado. Nada. Controle Salvador, boa noite, Gonal 273. 273, contato radar, sobe para o 360, vigilância. 360, 273. Salvador, muito boa noite, esse é o Santa 3197, ciente da UIS, que autorização, Galeão está na posição 8. E 97, cópia? Siga. Galeão, nível 380 aprovado, decola pista 10, curva direita, subida da El até Leda, após Leda, voa Bidev, intercepta o P9M 857. Controle 119, decimal 35, transponda 5150. Autorizado 380, decola da 10, curva direita da El, após a El Leda, após Bidev. Da El Leda, após Bidev, é o P9M 857. 1935, 5150, 3197. Correto, time pronto, acionamento, portão 8, 3197. É, pode. Controle Webjet 5810, vai manter a proa após mare para evitar formação por 5 milhas. Ciente, livre. O 940 chama Centro Recife, 12251, alternado no 3325. 1251, alterna 13325, gol no 940, boa noite. Boa noite. Chim Taxi, 3197. Câmara. Zero, sete, zero para o 050, Webjet 5810. 5810, desce para 2000 pés, ajuste no 04. Autorizado, final no 0. 2000, 104, autorizado. Objeto 5810. 1273, passou no 30. Gol 1273, passa nível 135. 7. Sole Salvador de gol 1884. 1884, acione identificação. Chegada Mari, desce e mantenha 050. Mari 050. Três, cruza nível 185 em subida, chama Centro Recife. 1251, 13325. Ono 25, 13325, Ono 273, obrigado. Controle Salvador, 35218, ciente da informação WIC. 5218, acione identificação. Chegada é a mancha, me dá de descida. Já iniciou a descida para o nível 110, autorizado pelo centro, 35218. Descente, 5218. Indicação, vocês estão mantendo aí do 210. Esse mantém o 050 na chegada a mancha. 050, chegada a mancha, 35218. 5-12-8, chamo 2-3-4. Estabilizando no X-Ray, WebJet 5-8-1-0. 5-8-1-0, complete final, chame turno no 8-6. 8-6-2-18-5-8-1-0. Salvador, boa noite, WebJet 5-8-1-0, estabilizado no X-Ray. Webjet 5810, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 129, ajuste 10 no 4.